Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada MAC nesta quarta-feira, 30 de março de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E comigo hoje temos ele que todos gostam, João Pedro Granado. Fala, peão! Cadê meu opção? Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Hoje eu vou começar com o destaque do jogo de São Paulo, que nesse momento que você está ouvindo já está acontecendo contra o Linense lá em São José do Rio Preto. Jogaço! E aqui na minha frente ele, Vitor Visotto. Fala, Vitão! Fala, Rocha! Fala, amigos de bancada, querido ouvinte! O meu destaque é uma bomba do Santos, hein? Como sempre, trazendo uma bomba do Santos aí pra vocês. Uma bomba do Santos por semana. Aí, ao meu lado direito ele, Zé Roberto. Fala, Betão! Boa noite, ouvinte! Boa noite, Pedro! E o Palmeiras já está quase escalado para o jogo de amanhã contra o Rio Claro no Pacaembu. Inacreditável falar isso, mas é uma batalha que o Palmeiras tem pela frente contra o Rio Claro. Grande derby. E para terminar a bancada de hoje, ele, Frederico Nunes. Fala, Fredão. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes. O meu destaque vai para o Corinthians, que está a uma vitória de garantir a liderança geral na primeira fase do Paulistão. Coringão bem encaminhado já para esse campeonato paulista, então vamos começar a falar dele. Então, Flavião, solta o hino do Timão. Corinthians, em busca dessa classificação geral aí, seu primeiro colocado, enfrenta hoje a Ponte Preta na Arena de São Paulo, ou Arena Itaquera, ou Arena Corinthians, como vocês preferirem, às 9h45, com provável time reserva, um time misto. O Tite falou que iria escalar apenas 3 titulares, isso pensando no clássico de domingo, quando aí sim, para complicar a vida do Palmeiras, ele deve começar com os titulares. Mas vamos falar de hoje, o que vocês acham desse jogão entre Corinthians e Ponte Preta? Bom, eu acho que o Corinthians, mais uma vez, é favorito, né? Como tem sido no campeonato todo. Tá de brincadeira, porque... hein, Pião? Perdão. Vai, continua aí. Porque... tá de SMS. A Ponte que não começou o ano como se esperava dela, fez um belo campeonato brasileiro ano passado. Teve partes ali que chegou até a brigar por Libertadores, mas esse ano começou mal. Tá no grupo do Palmeiras, no embolado grupo do Palmeiras. E não deve dar muito, apesar de dar trabalho para os grandes, geralmente quando enfrenta, eu acho que o Corinthians deve ganhar mais uma sem muita dificuldade. É, a Ponte começou o campeonato mal, estava em crise, mas deu uma melhorada nos últimos jogos aí. E além do Corinthians jogar reserva, né, a Ponte sempre complica a vida do Corinthians. É, não importa a fase da Ponte Preta, a Ponte Preta sempre impõe dificuldade pro Corinthians. Então eu acho que não será um jogo tão tranquilo, mas eu acho que o Corinthians garante 3 pontos. Eu acho que o Corinthians vem bem para essa partida. O técnico Tite vai manter o seu padrão de jogo contra a Ponte Preta, evidentemente. Mas eu acho que a Ponte Preta, mesmo assim, vai dar trabalho pro Corinthians, como o Fred falou e o Peão. No Itaquerão, vamos ver aqui o que vai acontecer. Mas agora eu tenho outros destaques do Corinthians, só para trazer aqui para a mesa, que o Luca foi comprado pelo Corinthians, o Corinthians tem 60% do Luca, o Criciúma tem 15% e o Cruzeiro 25%. Mas mesmo assim, é um bom negócio para o Corinthians, o Luca que tava jogando bem, vem jogando bem, e o Corinthians conseguiu o valor de 4,5 milhões de reais, que era o valor inicial que eles queriam. O Criciúma queria 9, inviável, e o Corinthians conseguiu 4 milhões. O que vocês acham? Só antes de falar do Luca, ainda falando em negociação, o Corinthians também anunciou no começo da semana agora a renovação com o Rodriguinho até o fim de 2017. Exato. Eu acho que a renovação com o Luca era mais do que necessário pro Corinthians. Ele tem sido um dos destaques nos últimos jogos do Corinthians. Contratação, desculpa. É isso. É, e na Libertadores, ele, nas três primeiras partidas do Corinthians, ele foi o melhor em campo. Já fez 2 ou 3 gols, se não me engano, não na sei Libertadores. Isso, certo. Eu sei, então acho que foi acertada a contratação do Luca, em definitivo. Luca joga hoje, Beto? É, então, temos agora, nossa produção já trouxe a escalação do provável Corinthians para esse jogo contra a Ponte Preta. Fala, Betão. É, o provável Corinthians para o jogo contra a Ponte é Cássio, Edilson, Wilson, Iago, Guilherme Arana, Williams, Romero, Rodriguinho, Alan Mineiro, Danilo e Luciano. Praticamente Melda. O time reserva do Corinthians. Tirando Joga o Rodriguinho. Tirando o Cássio e o Iago. E o Rodriguinho. E o Rodriguinho, que são os titulares, e o resto é tudo reserva. É, mas é um time que, mesmo com as reservas, o Tite tem na mão. E os jogadores cumprem muito bem essa função que ele pede. É, eu acho que, apesar de uma escalação reserva, é um jogo importantíssimo para observar. Porque o Corinthians jogou alguns jogos reservas contra times mais fracos. E a Ponte Preta é um time que costuma dar trabalho. Time de Série A. Time de Série A. E que sempre no Paulista, esse ano não tá tão bem, mas sempre chega ali como a quinta força do campeonato, sim, né? Sim, e sempre foi uma pedra no sapato do Corinthians. Né? Então é um jogo importante mesmo pro Tite usar as reservas e observar como que eles se portam diante de um time que costuma dar trabalho, um time de Série A, como o Pedro falou. Um abraço aqui pra nossa mãe de Iná, tá, que tá certo, deixando rapaz. O estúdio. Pode dar o telefone dele, André, por favor. Já vamos dar o telefone, isso, então, pro nosso querido ouvinte? Então, se você quiser mandar, querido ouvinte, perguntas para André Fonseca, nossa mãe de Iná, mande para o número 991-93-0320. Vamos adorar essas perguntas. E fala, Beto. E o time do Corinthians, acho que jogou 2 ou 3 vezes no campeonato com um time bem mais reserva do que titular, não o mistão. Era bem mais reserva. Sim. E acho que fez 3-0, 4-0 e 2-0. Mas foi como o Peão falou, né? Não foram times de tanta expressão. Mas de... acho que tem que levar em consideração a questão deles não terem uma química, velho. Não tem um entrosamento o time reserva. Então, eu acho que são, por mais que não seja um time de Série A como a Ponte, é um time. São times que estão ali que normalmente. Time do interior chega muito antes, já tá treinando há meses e... Sim, me desculpa, o Tite é o time do Tite. É o time do Tite. E o Tite é um ótimo gestor de futebol, então com certeza o Corinthians vai entrar muito bem nessa partida. E vai lembrar que... Pode falar. Não, é questão do time do Tite é que troca as peças e o estilo de jogo, o jeito do Corinthians jogar é igualzinho. Exato. Eu ia falar que vale lembrar que a Ponte Preta é um time de Série A e também não faz uma boa campanha no Campeonato Paulista. Já trocou de técnico no início do campeonato e agora... Vai, não vai, tem jogos bons, tem jogos ruins. Eles conseguiram vencer bem o Red Bull. É o clássico campineiro, né? E o Red Bull é uma equipe que sempre dá trabalho no Campeonato Paulista, mas ainda é uma equipe muito inconstante e que, na minha opinião, precisa contratar pro brasileiro, senão vai brigar na parte de baixo da tabela. Não sei se vocês concordam com isso. Ah, eu concordo. A Ponte até chegou a anunciar alguns nomes importantes, o Wellington Paulista... O Wellington também do Palmeiras. O Wellington do Palmeiras. Que fácil. Mas acabou perdendo alguns jogadores que foram importantes no time. O Birubiru, que foi pra China. E pra mim o Rodinei, que tá hoje no Flamengo. Lateral direito. Lateral direito. Ele, pra mim, foi um dos melhores jogadores na posição no Campeonato Brasileiro. Fernando Bob também. O Fernando Bob era o pilar do time, né? Ali no meio campo. E acho que o Borges vai sair também, né? O Borges já acertou no América Mineiro. Já foi acertado. É, mas o Wellington Paulista já tava tomando conta da posição, né? É, sim. Meu Deus. É. Em relação à escalação do Corinthians, o que me surpreendeu foi a escolha dele pelo Wilson e não o Balbuena. Não sei se o Paraguai tá com algum problema. O Balbuena tá voltando da seleção. Então, ah, sim. Então tudo mesmo. Bem. Então vai ser Wilson mais 10 hoje. E fala, Vitor. Eu tenho outra notícia aí, que a Caixa tava com... Tava o perigo, o Corinthians corria perigo da Caixa sair do patrocínio do Corinthians. E agora... Parece que eles voltaram atrás e vão aumentar o valor de patrocínio, que era de 30 milhões. Ainda não estipularam o valor, mas praticamente vai estar em torno dos 40 milhões de reais. Aí a gente o que entra, vocês acham disso? A gente entra naquela discussão de banco público, estatal. Né? Sim, estatal, ter que patrocinar um time de futebol, independente qual seja. E que é aquela coisa, né? Tem time menor que até precisa, tal, mas... Certos times a gente fala, pô, será que não tem alguma empresa grande interessada? Mas isso é outra discussão. É uma discussão que a gente leva sempre muito tempo. Baixa essa tecla. Teria que fazer um arquibancada só pra discutir patrocínio. É, mas o Corinthians, assim como todos, tenta entrar no azul todo mês. O Palmeiras consegue, mas, por exemplo, onde tá o dinheiro que a Crefisa tanto prometeu em contratar jogadores de peso? E aí vai, vai. Mas vamos falar dos palpites. Começa com você, Peão, que hoje ele tá só no tic-tic. Tô na produção aqui procurando informações. Então vai, seu palpite, Corinthians e Ponte Preta na Arena São Paulo. O jogo não vai ser fácil, mas o Corinthians leva 2-1. 2-1? É. Eu acho que o Corinthians leva 3-1. Eu acho que o Corinthians vai manter a defesa sólida, não vai tomar gol e vai ser 3-0. 3-0 com o time reserva, placar ousadíssimo do nosso Zé. Você, Fred? Eu aposto 1-0 pro Corinthians. 1-0. O meu palpite é que hoje o Corinthians tropeça e empata em 1-1. E com um resultado que não vai ser bom pro seu arquirrival, que no caso é o Palmeiras, que vão se enfrentar no domingo. Mas já falamos muito de Corinthians, então pra você, querido ouvinte, ficar ligado, o Corinthians joga hoje, 9h45, certo? Exatamente. 9h45, com transmissão da Globo? Não. Não sei. Não é transmissão da Globo, então compre o seu ingresso, vá pro estádio. Não, jogo de São Paulo. Não, jogo de São Paulo é 7h30. Então é o jogo da Globo. Com certeza. É horário nobre. Mas como o Peão falou e lembrou, Flavião, solta o hino do Tricolor Paulista. São Paulo, para você, querido ouvinte, já está jogando, está enfrentando o Linense em São José? São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto. O São Paulo que busca a sua classificação, né? Porque ainda não está decidida. Ferroviária e Audax estão na cola. Audax tem o mesmo número de pontos que o Tricolor, e com 18, e a Ferroviária tem 2 a menos com 16. Estão pressionando, então, em caso de um resultado não positivo hoje do São Paulo, ele pode sair dessa zona de classificação. Para vocês, qual que vai ser desse jogo aí? Para mim é um jogo muito importante para o São Paulo, que se vencer pode ficar muito perto da classificação, porque caso a Ferroviária perca para o Santos amanhã, também o São Paulo vença, São Paulo consegue abrir 5 pontos para o time do interior, e aí faltando 2 rodadas, fica muito próximo de se classificar. Um empate em casa contra o Oeste praticamente garante a vida do São Paulo na próxima fase do Paulistão. Lembrando que Paulo Henrique Ganso está de volta para essa partida. E hoje tem uma formação que nunca jogaram juntos. Ganso, Daniel e Michel Bastos, os três vão ser os meias do São Paulo no jogo de hoje. Então. E com o Calleri na frente. Exato. Não, é que pro nosso querido ouvinte saber... O programa vai às 8 horas mas aí nessa hora. Pra gente ainda não tá jogando, mas pra vocês já, já vai estar rolando. Exatamente. Por isso que... O São Paulo não ia jogar. Mas então, falando desse jogo, pra vocês, esse é o trio ideal no meio campo pro ataque do São Paulo? Michel Bastos, Daniel e Paulo Henrique Ganso? Ah, eu creio que sim. Eu creio que o Michel Bastos e o Ganso não podem ficar de fora do time titular, principalmente o Ganso, que tem sido destaque no começo da temporada. E o Daniel também ajuda muito ali no setor de meio campo. Bom de bola. Bom de bola. Ele roda bastante. Só pra corrigir, o jogo do Corinthians vai ser na Globo, só pra confirmar o óbvio. O do Corinthians vai ser na Globo. Então, querido ouvinte, se você não comprou seu ingresso, compre ou não, mas vai passar na TV. Vai passar na Globo, vai passar na televisão. Eu acho que O Michel Bastos joga bem mais aberto. Joga mais aberto, o Daniel deve jogar mais aberto na outra, e o Paulo Henrique ganha centralizado. O Bastos é quase um lateral, né? Sobe. O único momento que o Michel Bastos foi lateral, a gente vai falar mais pra frente, foi com o Dunga em 2010. Que eu nunca entendi isso. Mas que ele jogava no Lyon também. Grande naquela Dunga, época. Né? Mas a gente corneta o Dunga ele já depois. Ele já jogava bem ele mais adiantado do que na seleção. O Dunga é assunto pra mais tarde. Dunga é assunto, mas eu acho que a mescla ali entre o Ganso e o Daniel é uma boa pro São Paulo, porque o Ganso ele cadencia o jogo mesmo, ele é aquele cara de dar o passe, e o Daniel é aquele pra tabelar mesmo com tanto Michel Bastos como qualquer outro jogador de ataque, aquele 1-2 clássico. E o Daniel também, ele se movimenta muito, o que facilita muito pro Ganso, porque com o Michel Bastos e o Centurion leva a marcação, né? Eles ficam muito parados, o Michel Bastos na ponta esquerda, o Centurion na ponta direita, eles não dão muita opção. O Daniel, ele vai se aproximar mais, vai tentar entrar na área para fazer a jogada em profundidade. Pode ser muito interessante esse meio campo do São Paulo com esses três jogadores. Pode ser interessante esse meio campo, mas o que eu acho é que o Ganso ainda deixa muito a desejar. Por mais que ele melhorou taticamente, melhorou em termos de finalização, em termos de fazer gol. Eu acho que o Ganso precisa melhorar muito do que aquele Ganso que era no Santos. O Ganso do Santos não existe mais, né? Mas será que vai existir? Então, essa é a eterna discussão também que a gente tem, que é se o Ganso vai voltar a ser aquele Ganso. O Peão, que é especialista no São Paulo, poderia falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que o Ganso não volta a ser o Ganso do Santos, porque hoje eu vejo o Ganso, não é nem questão de qualidade, mas sim questão de estilo de jogo. Para mim, o Ganso mudou um pouco o estilo de jogo, não tem mais a dinâmica que ele tinha quando jogava no Santos. Então, questão de qualidade, pode até ser que ele volte a jogar muito bem, fazendo uma função um pouco diferente da do Santos. E acabam de chegar duas perguntas da mesma pessoa aqui pra nossa querida bancada. Pelo amor de Deus. Do Ronald. Tá certo. O Ronald quer saber duas coisas. Uma é na zaga do São Paulo, entre três opções, Maicon, Rodrigo Caio e Lugano. Quais são os titulares pra vocês? E no ataque, entre Allan Kardec, que fez um gol na rodada passada, e Caleri, qual que é a preferência também de vocês? Então, obrigado, Ronald. Sua pergunta será respondida agora. Abaixo pro Ronald. Lembrando que o Lugano não joga hoje, vai ser poupado pelo Baus. Então, hoje é Rodrigo Caio e Maicon. Rodrigo Caio volta da Seleção Olímpica. E pra mim, eu acho que eu jogaria até com os três, usando o Rodrigo Caio como volante, pra fechar como um terceiro zagueiro quando os laterais descerem pro ataque. Eu acho que... Eu sei que o Rodrigo Caio é um cara... Todo mundo fala, ele é um cara que tá sempre com a questão do técnico, que o técnico pede, ele faz. A gente sabe disso. Ele é um cara bem polivalente, vamos dizer assim, na linguagem futebolística. Tá de bom hoje. De palavra, hein, Beto? Mas eu acho que o Rodrigo Caio poderia ser mais aproveitado como volante. Então, querendo ou não, mesmo achando que o Lugano não é o mesmo Lugano, eu preferia pôr o Lugano e o Maicon na zaga e o Rodrigo Caio à frente, mas eu não usaria um esquema, por exemplo, com três zagueiros. Eu acho que eu concordo. É a mesma coisa que o Peão, só que só pra fazer o adendo que o Rodrigo Caio, pra mim, é melhor como volante isso. Do que como zagueiro. O que eu usaria, assim, botar o Rodrigo Caio de volante, só que fazendo o líbero. Fazendo a função de terceiro zagueiro. Na contenção. Mas no ataque, quando for projetar o ataque, ele faria a função de volante. Até porque, pra mim, o Rodrigo Caio, como líbero, ele ajuda muito o Lugano, que hoje não tem a mesma força, velocidade e marcação tabelinho que ele tinha 10 anos atrás. Eu também acho, eu concordo com a opinião da bancada. Eu acho que eu usaria os três, eu usaria os dois na zaga e o Rodrigo Caio como volante, até porque o Rodrigo Caio como volante ele dá muito mais proteção pra zaga. E o time de São Paulo é um time muito vulnerável. São Paulo não consegue segurar se manter à frente do placar quase nunca. Então eu acho que a opção pelo Rodrigo Caio... Aliás, a opção pelo Rodrigo Caio é muito melhor do que o Hudson, porque o Hudson, pra mim, fraco tecnicamente, pra ser titular... Provavelmente não vai de titular hoje, deve jogar o João Schmidt ao lado do Thiago Mendes. É a provável escalação no meio campo. E quanto à segunda pergunta do nosso grande amigo Ronald, entre Kardec e Caleri, quem que leva essa aí? Eu acho que são jogadores diferentes. Pra mim, eu vejo o Kardec muito matador ali dentro da área, apesar de não fazer um bom começo de ano. Foi conseguir o primeiro gol agora contra o Santos no domingo. E o Caleri é um jogador que se movimenta um pouco mais, pode dar a opção de movimentação lá na frente pra receber um passe, como foi no gol contra o Botafogo, que acabou sendo um gol meio chorado ali, mas que ele se movimentou bem pra receber a bola do Ganso. Então, talvez com Daniel e Michel Bastos, que são jogadores que podem se movimentar mais, eu jogasse com o Allan Kardec mais fixo e se jogar com o Centurion ou o Caleri pra fazer a movimentação lá na frente. Pra mim, o ideal seria o Kardec. Só que futebol não vive de ideal. Então, eu acho que como o Caleri tá no São Paulo no momento emprestado, vai sair no final, no final do meio do ano, né? Se não me engano. Meio do ano. Junho, então, junho, acho. Ele vai sair no final do meio do ano. Então, ele vai... Vão colocar ele pra jogar, não adianta. É só isso que eu acho. Então não adianta a gente almejar que o Kardec faça as partidas, mas eu acho muito difícil ele fazer. E daria até pra jogar os dois, na minha opinião. Com certeza. Se o Balsa abre mão, por exemplo, do Michel Basso, joga o Ganso e o Daniel, ou o próprio Ganso e o Michel Basso dá pra jogar, e os dois lá na frente, o Kardec mais fixo e o Caleri fazendo... Na minha opinião, o Caleri é muito mais movimentação e muito mais segundo atacante do que... finalizador, né? O que você acha, Fred? É, eu concordo com a opinião da bancada mais uma vez. Eu acho que, mas eu optaria pelos dois jogando junto. Eu prefiro um meio campo só com o Michel Bastos e o Ganso e um ataque com o Calleri e Allan Kardec. O Allan Kardec, vamos ver como que ele vai jogar nessa próxima partida depois de fazer o gol no Clássico. Vamos ver se com a moral de ter marcado o gol pelo São Paulo, se ele recupera o melhor futebol. E o Calleri também ficou um tempão sem marcar e conseguiu há duas rodadas o gol. Então vamos ver gol aí. Gol de sorte. É. Vamos ver aí como que vai ser. Eu acho que o... Como já deram essa possibilidade, eu acho que o Kardec teria que jogar com o Calleri também na frente. Principalmente porque o Kardec, ele é, como falaram, ele é mais finalizador. O Calleri, ele é muito mais de movimentação. E no Boca, o Calleri jogava mais aberto e o Tevez era o finalizador, era o que jogava mais enfiado na área. Então, eu acho que tipo, poderia ser essa a formação. E em relação ao Peão, o Peão até comentou, ah, o Kardec começou o ano mal. Mas o time de São Paulo começou o ano mal, né? Não foi assim, não é ainda algo... Ainda está. Ainda não se encontrou totalmente. Não se encontrou desde o ano passado, na verdade, né? Sim. São Paulo conseguiu a classificação para Libertadores na sorte. Com gol no Rogério. Desculpa, ali. Né? Mas foi praticamente Para mim não foi nem o gol do Rogério. Teve contra o Figueirense. São Paulo tava perdendo até os 42, se eu não me engano. O Kardec fez um gol. E depois o Thiago Mendes fez o gol no Thiago Mendes... Faltando 10 segundos para acabar o jogo, fechar das cortinas. O Thiago Mendes foi um chute meio caindo... Escorregou, a bola foi no canto. Como disse o Flavião pra mim antes do programa, caiu no colo do São Paulo essa classificação pra Libertadores. Como o Fred sempre fala que o São Paulo caiu de paraquedas na Libertadores. Caiu de paraquedas, mas agora vamos falar de outro grande paulista que vai ter uma final antecipada amanhã, então Flavião, solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. Vai, Palmeiras! Tá triste. Agora vai. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Rio Claro no Pacaembu às 8h30. E olha, o Palmeiras precisa ganhar. Faltam 3 jogos pra acabar essa primeira fase do Paulistão. Ainda tem o Rosário Central nesse meio. E o Palmeiras precisa vencer se quiser alguma classificação. Lembrando que o técnico Cuca já testou 2 formações, então não se sabe com qual ele vai entrar para esse jogo contra o Rio Claro. E o nosso amigo Zé tem mais informações. Zé Roberto. O Cuca, os titulares que o Cuca treinou hoje foram Praz, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio, Matheus Salles, Arouca, Gabriel e Robinho, e Gabriel Jesus e Barrios. Aí a gente fica... A gente até estava comentando aqui antes de começar o programa, Gabriel, Arouca e Matheus Salles. 3 volantes contra o Rio Claro. Roberto, desculpa, só que a escalação que eu vi, você viu essa primeira formação. Sim. A segunda formação que eu vi era... Era com a Leone no lugar do Gabriel. E o Alexandre no lugar do Barrios, que era Praz, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo, Egídio, Matheus Salles, Arouca, Robinho fazendo a função de meia de ligação, a Leone na direita... Gabriel Jesus na esquerda, no lugar do Dudu, e o Alexandre no lugar do Barrios. Que pra esse jogo eu acho que é a melhor formação. Então, eu concordo. Sim. Eu acho que não tem... Primeiro que o Rio Claro, ele é o último colocado. Junto com o Capivariano, são os dois piores times do campeonato. Na classificação geral. É um time que na última rodada tomou 4-1 do São Bernardo. Em casa. E eu acho que... Primeiro, é aquela coisa, né? O Palmeiras tá pressionado. O Palmeiras tá numa situação complicada no campeonato. Se enrolou sozinho. Se enrolou sozinho. Não tem qualquer outra explicação. Além do mais que o grupo do Palmeiras é um dos que tem pontuação mais baixa. Tem a pontuação, todo mundo equilibrado. É. Sendo que se o Palmeiras tivesse ganhado, teria todo mundo desequilibrado totalmente. Só pra ter uma ideia, o Palmeiras tá em último no seu grupo. E se tá ganhar... 3 pontos da classificação. E na classificação geral, o Palmeiras tá em 13º. Ou seja, os 3 pontos acima não vão deixar o Palmeiras entre os 4 primeiros da classificação geral. Não. Sim. Vai colocar lá pra 8º, 7º. Não, e o, então e é um grupo e muito o... equilibrado pra e baixo. E além disso, o Palmeiras, se ganhar, o líder, que é o... O Ituano. Empatado com o Novo Horizontino. Que empatou já hoje contra o Água Santa, 0-0. O Água Santa, né? Aí entra a questão. Se o Palmeiras ganhar, o Ituano tem -1 de saldo. E o Palmeiras, mesmo só perdendo, tá com 3. Então, ganhando já vira líder. Mas mesmo assim... Não, ainda não, porque tem a Ponte Preta... Não, claro, mas sim, já em, praticamente embola não, já tudo de novo. Não, então, pra mim é o seguinte, o Rio Claro vem mordido da derrota contra o São Bernardo por 4-1. Não acho. Vem mordido. Não, ele vai mordido em todos os jogos. É, ele perdeu... Todo respeito. Não, tudo bem, mas vai fazer um jogo truncadíssimo contra o Palmeiras. Mas aí ele não vai fazer um jogo truncado porque veio mordido, ele vai fazer um jogo truncado porque ele tá jogando contra um grande. Literalmente. Não, é aquela coisa, o time do interior vai jogar com um grande e ele vai jogar tudo da vida dele. É, claro. Porque é o cara, ó, aquele cara jogou bem contra o Palmeiras, o cara ganhou um contrato na nossa Série B. Exatamente. Vai jogar fechado, vai contar que o Palmeiras tá nervoso, que a torcida vai pressionar, se no primeiro tempo não fizer o gol, vão ter vaias, vai ter time sem vergonha. Ganha de novo nas arquibancadas. Então, mas concluindo, e aí pode o Rio Claro vai aproveitar dessa situação do Palmeiras pra tentar ganhar o jogo, evidente. Franco atirador, totalmente, franco atirador. Então, até porque o Rio Claro agora, precisa vencer, né? Porque se não vencer essa... É, e o Rio Claro joga melhor fora do que em casa. Né? É, esse é o problema. No caso, o aproveitamento do Rio Claro o Palmeiras, é ou o Palmeiras ridículo. Ganha, ou o Palmeiras ganha. É, então, na ganha. Minha opinião, acabou. É, a paciência do torcedor já foi, o time, o que tinha que perder, já perdeu. E agora faltam 4 jogos que pra mim definem o semestre, porque são 3 jogos pelo Campeonato Paulista, Rio Claro, Corinthians, no domingo no Pacaembu, e o Mogi Mirim fora de casa, que o Palmeiras que é outro... que vai disputar pra disputar a possível vaga nas quartas. E nesse meio aí vai vir o Rosário Central na Argentina, que define a vaga nas oitavas da Libertadores. Então, ganhar. E eu só queria fazer 2 destaques pra essa escalação que vocês falaram. Uma é a volta do Thiago Martins ao time titular, com o Edu Dracena indo para o banco de reservas após algumas partidas não muito boas. E o Matheus Salles voltando com moral da seleção olímpica, e que para mim já faz tempo que devia estar tendo uma sequência no time titular, como teve ano passado. Não sei se vocês concordam. É, eu concordo que são 2 peças interessantes de observar. E outro nome que eu achei bem interessante na escalação do Palmeiras é o Jean, na lateral direita. Uhum. Eu acho que o Lucas não. Colo dele, né? O Lucas não vem bem. O João Pedro também ano passado fez alguns jogos. João Pedro, né? É inseguro, João Pedro, fez alguns jogos. É menino, que ele aí é uma questão. Não convenceu, então eu acho que o Jean pode ser testado sim, tem que ser testado. E é um jogador que já jogou nessa função desde a época do São Paulo, no próprio Fluminense, chegou a jogar um tempo na lateral direita. Eu acho que é importante como opção, talvez não como titular como na lateral direita, temporária. Mas. Pra quebrar um galho ali, já que o Lucas não vem bem, pode ser uma boa pro Palmeiras. É, eu concordo com o Pião sobre a colocação do Jean na lateral direita. É, e acho que é saudável o Cuca mexer, porque a torcida tá carente de um técnico que faça mudanças efetivas no time. Então, fazendo essas mudanças que ele tá fazendo, talvez seja ele ganhe a torcida nesse sentido. Mas eu queria mudar um pouco de assunto. Falar sobre o que o Cuca tá querendo trazer pro Palmeiras, que é o mais um volante, o Leandro Donizete. Ele tava querendo trocar o Leandro Donizete pelo Arouca. Ele não, né? O Atlético Mineiro queria o Arouca em troca do Leandro Donizete. E outra contratação que ele tava querendo é o Gum. O que vocês acham disso? O Gum, eu acho que é um nome que o Santos também cogitou no começo do ano, mas eu não apostaria no Gum, não, porque pra mim não é um zagueiro dos melhores, não, do que o Palmeiras tem. E o Gum, eu acho que não tem muita diferença, então é dá na mesma. E o Donizete, a troca com o Arouca nunca jogou no Palmeiras do que ele jogou no Santos, né, mas eu não sei se seria muito bom pro Palmeiras essa troca, porque de repente o Arouca recupera o melhor futebol, e aí a gente sabe que comparado com o Donizete, o Arouca é muito mais jogador. O Donizete tem 34 anos, também. O Arouca é bem mais novo. E também eu não vejo necessidade de trazer o Donizete se não mandar o Arouca ou qualquer outro volante embora, porque com senão certeza, né? Incharia mais ainda. Tem o Rodrigo que não jogou até hoje, do Palmeiras, tem um monte e não consegue achar a dupla titular, o trio titular, dependendo do caso. Pode falar, Zé. É, eu acho que eu também concordo com todos, porque o Palmeiras, se for pra trazer um zagueiro, mais um reforço, tem que ser alguém de peso. Sim. Pra médio, pra ruim. Concordo. Não só um zagueiro, qualquer jogador, eu acho. Qualquer jogador, mas um camisa 10. Na questão, eu até brinquei na aula, eu acho que se for pra mandar trazer o Gum, manda o Leandro Almeida. Então eu acho que seria uma troca. Troca justa e até melhor pro Palmeiras. E até melhor pro Palmeiras. Concordo que é melhor pro Palmeiras. E eu acho que uma coisa fundamental, só mudando rapidinho de assunto, pro Palmeiras é fazer o gol no primeiro tempo. Se Sem for dúvida. Pro segundo tempo com 0-0, Vai ser muito pior para a equipe do Palmeiras. Sem dúvida, ainda mais porque o psicológico está bem abalado desse elenco do Palmeiras. Mas você bateu bem nessa tecla de jogador mediano para ruim. Isso é uma outra coisa que a paciência do torcedor já terminou. É muito dinheiro, está sempre terminando no azul. E o Palmeiras não precisa mais de jogadores medianos para baixo ou para cima. Precisa de jogadores que cheguem, vistam a camisa, joguem como titulares. Tire quem tá jogando agora, porque o cara é muito bom. Jogadores como o Gun, Leandro Donizete, eu não acho que vão aumentar o patamar do Palmeiras, e sim, não vão resolver. Talvez joguem melhor que um ou outro, mas não vão resolver. E outra coisa... Até porque, só um comentário rápido, não adianta você ter vários jogadores no mesmo nível e não ter um cara que se sobressaia a todos esses talvez outros. Talvez no brasileiro isso seja bom. No brasileiro sim, mas de qualquer jeito, não adianta você ter 10 volantes e não conseguir definir uma dupla titular que você fala que eles são os melhores. E outra coisa é fechar com o técnico, né? Porque o Cuca é o sétimo técnico na gestão do Paulo Nobre e chega de demitir técnico. Então... Fala, Fred. Não, inclusive, você falou que acabou a paciência dos torcedores e houve invasão ainda na academia de futebol do Palmeiras. Alguns torcedores foram lá, protestaram. E o Paulo Nobre falou sobre isso na entrevista. Ele falou que o torcedor tem todo o direito de vaiar, de criticar no estádio. O pior só que eles não protestaram. Eles mandaram os jogadores sentarem e eles estavam falando, dando palestras para os jogadores sentados. E o Paulo Nobre falou que os torcedores têm todo o direito de vaiar e tal, só que tem um limite, que daí não pode passar desse limite, que daí já se torna... ruim pro clube. É só fazer um comentário sobre esse tipo de atitude. Primeiro que, é como o Paulo Nobre falou, eu acho que não tem que invadir mesmo. Porque é aquela coisa, nenhum clube pode ser refém de uma organizada. Com certeza. Tudo bem, o torcedor pode... O clube existe por causa do torcedor, mas o clube não existe por causa de uma organizada. Eu não tô nem falando que organizada é bandido, que não é isso. Mas não tem que ter esse tipo de coisa. Eu acho que... E outra coisa, não vindo de um time paulista, mas do Flamengo, teve também o mesmo tipo de invasão. É. Os caras saíram como se fossem os heróis, eles que consertaram o problema do Palmeiras, do Flamengo, no caso psicológico. Eles que botaram a casa na ordem, o Rodrigo Caetano e o resto não serviam. E o Wallace, eu acho que ele teve peito pra falar que incomoda. Que eles, óbvio, vão ouvir, mas eles fazem isso por medo, eles não fazem isso... Ah, porque você tá me incentivando. Então, e é como, até só pra terminar, o Antero Greg falou, pô, são 30 atletas ali. Se eles não tivessem esse medo, se eles não trabalhassem com esse medo das organizadas, o que eles iam fazer? Juntar e expulsar os caras, porque são 30 contra 5. Então, é uma coisa, é algo surreal. E nem isso, né, E não Beto? Acontece só no Brasil, mas é algo, no Brasil, é um pouco mais surreal que os outros países. Tem os seguranças, tem todo mundo lá. Todo a mundo comissão é técnica do Palmeiras podia expulsar os caras, não é só os jogadores. É porque tem alguma coisa nisso daí. É um assunto também, como a gente polêmico. Sempre... É muito polêmico, torcida organizada e o clube. Mas falamos muito do Palmeiras, então, querido ouvinte, ficar ligado. O Palmeiras joga amanhã, quinta-feira, contra o Rio Claro no Pacaembu, às 8h30. Mas agora vamos falar do último grande paulista daqui. Então, Flavião, solta o hino do seu time, do Peixe. O Santos, que já está praticamente classificado, mas vê o São Bento ponto a ponto com ele para atingir, conseguir, né, o primeiro lugar do grupo, enfrenta amanhã a Ferroviária na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Mas antes de falarmos desse jogo, o Vitor tem a bomba, então Vitão, solta a bomba. Eita. A bomba é o seguinte, à tarde eu vi o Jorge Nicola na ESPN falando que o René Montanha, do ABC, tá quase fechado com o Santos. Que posição, 17 que anos, é? Zagueiro. Zagueiro. É, o Santos... A bomba do Santos da semana. Sinceramente, eu não conheço o Montanha, mas o Santos dá aula nesse negócio de contratar garoto, de apostar em garoto. É uma coisa que os clubes deviam se espelhar nele. E não necessariamente esse Montanha vai chegar e vai jogar. Capaz de ele jogar uma Copa São Paulo antes. É um reforço que ajuda muito pra base e que daqui 2 anos, 1 ano, não sei como ele vai chegar, se ele é bom, ele pode ter chance no principal. É, o que o Palmeiras fez com o tal do Arancibia, né? Ele trouxe pra jogar Copa São Paulo, pra subir... Não, trouxe pra jogar na base, né? E até agora não foi. E ontem a gente até comentou, no programa de ontem, as contratações do Santos, né? A gente agora tem... Como é que chama? René Montanha. Isso é o futebol dos anos 90. O futebol respira com o René Montanha. Exatamente. É, eu acho que ontem também a gente falou do tal do Nogueira. O Fabiano Nogueira, argentino. Que é do argentino. Fora que tem o Rodrigão, Banfield, né? Destaque da Copa Nordeste. O Rodrigão do Campinense. Ó, tô com memória boa, PVC, hein? É, não, também não, né? Calma, tem que respeitar o mito. É, então o Santos tem, como o Pedro falou, essa... Ele dá uma aula mesmo, né? De como lapidar os jovens da maneira que o Santos quer jogar e como ele... A filosofia, né? Que tanto falam que o Santos quer imitar o Barcelona. É, e ainda falando nas negociações do Santos, o presidente tinha declarado que ele ia abrir os cofres agora na janela do meio do ano. E o Santos também tá de olho no William Potker, que o Corinthians... Juntamente com o Corinthians, se juntou ao Corinthians na briga. Campeonato. Mas o que mais me chamou a atenção, além do Marquinhos Gabriel, claro que o Santos está tentando o retorno dele, foi o Marlos Moreno, que é um colombiano do Atlético Nacional, que o Atlético Nacional na Libertadores tem 4 partidas e 4 vitórias, e o Marlos Moreno já marcou 3 gols, e ele sempre foi convocado para as seleções de base da Colômbia e tal, então é um jogador que, se o Santos contratar, pode vir a ser um bom reforço, até porque... O Santos tem na disputa agora, que pode dificultar também, o Porto e o Liverpool, que tá de olho no Marlos Moreno. Sobre o Marquinhos Gabriel, eu vi que os árabes recusaram a proposta do Santos de 2 milhões parcelado, de dólares. Né? Era parcelado. Mas o Santos vai usar o dinheiro que negociou o Giovani, 17 milhões de reais, para tentar contratar o Marquinhos Gabriel. O Santos, na verdade, tá pensando em subir essa proposta inicial de 2 milhões de dólares, que deu acho que 7, 8 milhões mais ou menos, que o Santos queria comprar parcelado. E o recusaram, o Santos vai subir a proposta para 3 milhões. O Al Nassr, né? É, e o Santos vai subir a proposta para 3 milhões de dólares e o presidente está confiante de que os árabes vão aceitar esse valor. É, eu acho que... Eu só fico um pouco receoso com a questão do quando o presidente de qualquer clube, ele vai lá e fala, eu vou abrir os cofres. É. Dá um frio na espinha do torcedor. É, porque vem gente como o René Montanha, né, pro clube. Não, aí você fica em dúvida. Não, mas acho que o René Montanha não deve ter, custado 2 milhões de dólares. Não. Mas é aquela coisa que começa, tipo, agora eu vou... contratar X, Y, Z, como se fosse o Salvador da Pátria, aí não vai, os três não vai, aí fica com a foi com a o que dívida, aconteceu, né? Com o Palmeiras, cadê o meia até hoje, né? É. O meia prometido, parece o Moisés iluminado que não chegou Moisés no Palmeiras até hoje. Tá com o pé quebrado. É, mas esse investimento do Santos aí, que o presidente declarou, eu acho que é mais nesse, por exemplo, no Marquinhos Gabriel, que pode vir a ser um substituto pro Lucas Lima, caso ele saia no meio do ano, e esse Marlos Moreno aí, porque no restante acho que o Santos não investiu tanto dinheiro assim, e o Santos lucrou bastante com a venda do Giovanni, então, e o Santos passou várias janelas sem ir pro mercado, só pegando jogador por empréstimo ou de graça, então acho que tá na hora mesmo de reforçar. Pode falar, Pedro. Não, fala, termina seu. Eu acho que, completando o raciocínio do Fred, talvez além do Marquinhos Gabriel. Falou todo mundo, menos o que deveria. O Santos poderia usar o dinheiro do Lucas Lima, do próprio Giovani, que ainda não gastou, pra investir num zagueiro que chegasse pra ser o xerife do Santos. Ah, mas eu realmente acho que a zaga dele de Braz e Gustavo Henrique O Santos contratou o Luiz Felipe, esse Fábio Nogueira, vamos ver como que ele vai jogar. O Fábio Nogueira, na verdade, a gente tava falando ontem no programa, só pra lembrar do Nogueira, que o Nogueira ontem foi quase um meme aqui no programa. Porque ele tá no Banfield da Argentina. Banfield é complicado. No Banfield da Argentina, ele não quis renovar o contrato. Ele é interesse do Santos. Ele não quis renovar o contrato. E tá treinando separado. E o Santos tá de olho pra fazer aquele famoso pré-contrato com o jogador e não gastar nada. Então... Na verdade, ele já é reforço do Santos, já fez exames médicos, só que como ainda não acabou o contrato dele com o Benfield, ele tá treinando separado lá, e o Santos tentou trazer ele antes pra recuperar o ritmo de jogo, que inclusive tá preocupando a diretoria isso, porque faz muito tempo que ele não joga, desde outubro, só que o Santos não conseguiu, então tem que esperar esse contrato dele acabar pra ele vir no meio do ano. E quanto a esse jogo na Vila Belmiro contra o Linense, qual que é a... Ferroviária. Desculpa. Linense contra a Ferroviária, é. contra a Ferroviária, que vem fazendo uma boa campanha, começou muito bem. Aí falaram até do técnico português, que era um novo manager com novas sensação filosofias, é a nova sensação. Aí deu uma caída e agora tá tentando a classificação no grupo do São Paulo, então ainda tá com chance. Então é uma equipe difícil, talvez, para o Santos. Mas o que, que esperaram aí desse time do Peixe? Ah, eu acho que assim, o jogo é importante para o Santos pela classificação geral, pela liderança, até pela classificação dentro do grupo que está disputando com o São Bento ali, está até atrás apertado, do São Bento. Né? Acho que em São saldo, Bento tá um ponto, dois pontos. Em saldo. Né? São em Bento saldo. Tem 8 de saldo e o Santos 6. Mas também é muito importante para a Ferroviária, que se não vencer, e dependendo do resultado do São Paulo e do Audax, pode cair fora. Pode ficar 5 pontos dos dois times, faltando e dois jogos. Faltando 6 para serem disputados, que complicaria muito as chances de classificação do time de Araraquara. Então, não deve ser um jogo fácil para o Santos, que é porque a Ferroviária vai para cima para tentar pelo menos um empate. Eu acho bem complicado, porque a Ferroviária, dentro do patamar dos times do interior, é o melhor. Na minha opinião, é melhor que o do São Bento. Porque a forma deles jogarem, a tática que o técnico coloca na equipe é muito boa. E acho que a Ferroviária é um time perigosíssimo para o Santos encarar aí. É, que o São Bento tem o... Pelé Edno. Tem o Moraes e o Edno, que aí entra mais a questão do individual, né? Que provavelmente estão decidindo mais os jogos lá em Sorocaba. Fred. Mas acho que em conjunto a Ferroviária é melhor. Claro, concordo. Não, é porque se tratando de Vila Belmiro, eu acho que o Santos entra muito favorito e deve levar os 3 pontos. E também lembrando que vai ter a volta dos jogadores que estavam na seleção, né? Eu não tenho certeza se o Ricardo Oliveira vai sair jogando de titular. Eu acho difícil pela... Então. Pela volta da seleção. Até porque ele jogou seleção. Mas o Lucas Lima, o Gabriel, o Thiago Maia vão sair jogando, sem dúvida nenhuma. E também lembrando que o Santos vai ter o desfalque do Renato, que o Renato machucou em um choque com o Calleri no clássico contra o São Paulo e vai desfalcar por 2 semanas o Santos. Uma fratura no nariz. No nariz, se não me engano. Inclusive ele vai passar por cirurgia. E quem deve mas... substituir o Renato nesse jogo? Parece que vai continuar o Léo Cittadini, que foi uma aposta do Dorival no que jogo passado. Certo, né? Mas também tem o Alisson, que é daí da posição de origem mesmo. Mas que o Thiago Maia e o Zeca voltaram da seleção olímpica. É, o Zeca, o Thiago Maia e o Gabriel também. Voltou da principal até o Gabriel. Mas o Gabriel provavelmente vai jogar, porque não, ele nem sequer, três, nem Zeca, sequer entrou em campo ontem, jogar, então ele chega em condições de jogar. Só o Ricardo Oliveira, que eu não tenho certeza, porque jogou ontem. Bom, mais alguma... Santos tá sempre com interesse no Alex, que tá no Milan, né, que jogou no Santos muito tempo. O Santos tá com interesse no Alex há uns 3 anos, tá ficando mais velho, não contrata. É que o Alex, ele falou, né, que ele sempre quis voltar pro Santos. E aí é uma questão de salário. E a contratação típica do Santos, né? Apostar num jogador que já deu certo na equipe da Vila e não pagar um salário tão alto e mesclar a juventude com experiência, né? Sim. Elano tá aí pra isso. Não só o Elano, o Robinho já voltou, o Renato voltou, é titular absoluto, tá jogando muita bola, inclusive. Equipe de 2002, né? O Renato de 2002, Robinho 2002, Elano. Quem sabe o Ganso não volta também. Alex também 2002. É, quando tiver mais velho. O Ganso mais difícil. Quando tiver mais velho, talvez. Só pra deixar claro aqui, aí eu acho que... tem o Diego também, que o Santos tem interesse toda janela. É, mas Diego ainda tá no auge. Diego, assim, joga muita bola. Ser uma possibilidade se o Lucas Lima sair no meio do ano, quem sabe. Boa, usar o talvez uma boa Lucas peça Lima pra reposição Diego. No lugar do Lucas Lima. Mas então, meu querido ouvinte, já falamos muito sobre os 4 grandes, então, torcedor do Peixe, pra ficar ligado, o Santos enfrenta amanhã a Ferroviária na Vila Belmiro às 9h30, em busca de mais uma vitória. Então vamos para um rápido intervalo. Opa, fala, Fred. É que se o Santos ganhar amanhã, o Santos garante classificação. Pô, tá de tairagem, Fred. Então, então vai tomar sua água, querido ouvinte, que já estamos de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. God, into fear, flame and to burn a crowd that has a name. And to right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. De Copa do Nordeste. Estamos de volta, querido ouvinte, no nosso querido, no meu, no seu, no nosso Arquibancada Mac. Patrícia. E agora pra falar da nossa querida Copa do Nordeste, então Flavião, solta o hino dela. Tá no ar aqui a Copa do Nordeste e o nosso querido Zé, sempre ele com informações dela. Fala, Zé. Hoje, pela Copa do Nordeste, a gente tem 3 jogos, todos às 9h45 da noite. Que beleza. CRB do Alagoas e Sport em Maceió, Fortaleza e Bahia em Fortaleza, Santa Cruz e Ceará no Arruda, em Pernambuco. E amanhã nós temos... Pera um pouco, muita calma nessa hora. Vamos acompanhar todos esses jogos no Esporte Interativo, hein? É, a gente tem Salgueiro e Ceará. Salgueiro e Ceará... Não. Não. Não, o Ceará vai jogar hoje e amanhã. Não. Não, pera. Ah, beleza! Tá. Ah. Copa do Nordeste! Não, é Salgueiro e... A gente tá... Campinense. Que é o time do nosso querido atacante Rodrigão, que é o artilheiro do Brasil, que vai pro Santos. 18 anos, né? E que fase que estamos na Copa do Nordeste? Quartas de final. Então agora o bicho vai pegar. Sempre interessante o bicho a Copa vai pegar. Salgueiro e Campinense é em Pernambuco o jogo. São ida e volta. É, ida e volta. E pra vocês, quem é o grande favorito dessa Copa do Nordeste? Pra mim, é... ou Bahia, o Sport tá também nas quartas. Tá. Ou o Sport. Pra mim é o Sport. Eu acho que é o Sport, principalmente agora com a volta do Diego Souza. É, eu acho que vai ser ou Bahia ou Salgueiro. Eu acho que vai dar Bahia. Mas se bem, Bahia nessa. Se bem que a gente pode ver uma meio que zebra na Copa do Nordeste, que é o Capivariano, né? Capivariano? Opa, desculpa. Campinense. Opa, Capivariano jogando a Copa do Nordeste, meu querido. É que eu tô, ouvinte. Eu tô, deixa eu esclarecer, que eu tô com o Capivariano na cabeça, porque meu rating do Avante abaixou. Entregou o time já. Já era. Já era. Não, mas eu acho que é porque, por causa é dessa pro partida. Pro nosso querido ouvinte que não sabe... O rating é uma coisa do Palmeiras que enche o saco de todo torcedor, mas você não precisa ser palmeirense pra ter o rating. É, não, o amigo meu, o rating do não, amigo meu baixou, é, entendeu? Mas, é, eu acho que, eu só explicando o meu palpite pro Salgueiro, é porque o Salgueiro... Campinense, ganha... eu quis dizer. Não, é, Campinense. Eu acho que o Campinense e o Salgueiro é, podem surpreender na Copa do Nordeste. Exatamente. Porque o Salgueiro, ele ganhou do Sport... Ganhou do Sport na última rodada, ganhou do Náutico e empatou com Santa Cruz. Exato. Então ele não... E ele é líder do hexagonal final do Pernambucano, então... Um time que eu esperava um pouco mais nesse começo de ano era o Santa Cruz, que já teve uma troca de técnico, não vive um bom momento. Tá com o Grafite. Grafite no ataque. Eu esperava mais. Eu acho que é um dos times que pro Campeonato Brasileiro vai ter que se reforçar, senão vai brigar na parte de baixo da tabela. Eu concordo, mas é, em termos de torcida para a Copa Nordeste, eu acho que o favorito é o Sport, na minha opinião, só que eu torceria para o Santa Cruz levar essa Copa Nordeste. Só queria deixar um último comentário sobre a Copa do Nordeste, que eu acho que é um campeonato que tem todo o potencial no Brasil para dar certo, inclusive está sendo televisionado para que os patrocinadores invistam, e eu acho que é um campeonato interessante e legal de assistir. Concordo plenamente, ainda mais com esse hino brilhante que acabamos de ouvir. The Lampions. Exatamente, mas dando uma passada rápida pelo Brasil, hoje temos jogão no Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. É, bom, esse jogo é melhor nem falar, né, porque o Vasco deve ganhar. Mas o que vocês acham? Eu acho que se o Vasco ganhar, aí o Flamengo afunda de vez, né? Ah, o Vasco invicto no ano, Muricy. Fez gol em todos os jogos. Flamengo começou muito mal e ainda... Dá licença, tô falando, meu. Aqui é trabalho, meu. Deixa o saco. E entra a freguesia do Flamengo com o Vasco. E o Flamengo não marca 5 jogos, né, também. Além de tomar todo gol, o Vasco tem feito gols em todos os jogos e o Flamengo tem tomado gol em todos os jogos. Mais algum jogo... que marque assim nesse estadual, acho que não, hoje, né? Acho que é isso. É isso, então agora vamos falar de seleção brasileira barra eliminatórias, porque ontem o Brasil jogou, então Flávio, solta o hino da amarelinha. Tite! Brasil, Brasil entrou em campo ontem em Assunção contra o Paraguai. E o Dunga, meus amigos, foi salvo pelo gol de Daniel Alves no finalzinho. Lembrando que o Paraguai abriu 2-0, o Brasil diminuiu com o Ricardo Oliveira e empatou no final com o Daniel Alves. E um jogo que o primeiro tempo, nem se fale, foi o típico time do Dunga jogando, muito estático, muito parado. Depois ele conseguiu algumas mudanças que melhoraram um pouco o jogo. Eu não entendi, por exemplo, a substituição que ele fez, que foi o Hulk no lugar do Fernandinho, sendo que ele queria mais criação e tinha Lucas Lima e Coutinho no banco. Mas, enfim, esse é o nosso técnico. O Brasil empatou com o Paraguai e vai ficar agora, nesses 6 meses longe das eliminatórias, em 6º lugar. O que vocês acharam aí desse jogo? Se é que a gente pode chamar o Dunga de técnico, né? Pra começar. E eu acho que... se não fosse o Alisson no primeiro tempo, o Brasil teria tomado uma sacolada do Paraguai. Se não fosse ele, o Brasil teria com certeza perdido, com certeza, assim. Não, não, não tem outra história, assim. Pode mandar, Beto. Manda a sua crítica. Não, a minha crítica é... O Pedro falou querer mais criação e não é o Hulk nem o Fernandinho culpado, é o Dunga, só pra deixar bem claro. Mas você tem Coutinho e Lucas Lima. O Coutinho voando no Liverpool. O Lucas Lima já vem voando no Santos há um tempo e é o nosso melhor meia atuando no Brasil atualmente, na minha opinião. E você põe o Hulk. Não, não é, o problema não é o Hulk, vamos lembrar. Não é o Hulk. O Hulk não tem essa característica, pelo amor de Deus. E o Corinthians que se cuide, hein? E pra mim, além do Hulk entrar, o Dunga já erra na escalação. Quando pra mim, ele escala a seleção com praticamente três volantes, porque ele joga com o Luiz Gustavo e o Fernandinho, e ainda prende o Renato Augusto, que poderia ser o meio de criação que ele pôs como titular, entre os dois. Ou seja, perde toda a criatividade, fica pro William e o Douglas Costa, que ficam abertos. E ontem praticamente se esconderam do jogo, sem o Neymar, o Brasil não fez nada no primeiro tempo. Eu sinceramente não entendo a escalação do Fernandinho. Sinceramente. Vocês podem comentar, eu concordo, mas eu acho que... Eu, por exemplo, escalaria Luiz Gustavo e Renato Augusto, que pode sair um pouquinho mais, o Luiz Gustavo fica mais fixo ali no meio campo, na contenção. E põe ou o Lucas Lima ou o Felipe Coutinho, aí vai do gosto do Dunga qual que ele quer. Mas não deixa, não deixa os dois no banco. Dois volantões e o Fernandinho, querendo ou não, é uma das opções que ele tem pra esse esquema, então por isso que ele não abre mão. Mas como o Pião falou, dá pra mexer muito e muito nesse time. Eu já falei isso várias vezes, a geração não é ruim como falam. Não, o time do Brasil é mal aproveitado. O time do Brasil tem um elenco sensacional, assim, em termos de seleção pra comparar com as outras, o elenco do Brasil é muito bom. Mas falando no Dunga, nesse conceito aí que você falou dos dois volantes, o Rocha falou, é que ele é da escola do Filipão, né? Simplesmente é isso. Ele é dos dois volantes e o jogo truncado. É, a seleção brasileira, pra mim, teve mais uma atuação pífia ontem. Patética. Pode escolher os adjetivos aí. O Brasil tomou um baile do Paraguai, que nem é essas coisas, time do Paraguai. Mas nem é muito arrumado. É, um time é arrumado, mas eu já vi Paraguai melhor do que esse daí. O da Copa de 2010. É, então, e o Brasil tomou um baile no primeiro tempo, e no segundo tempo o Brasil só começou a jogar um pouquinho melhor quando o técnico do Paraguai enfiou todo mundo lá atrás, achando que o 2-0 já estava garantido. E só assim que o Brasil conseguiu dominar um pouquinho a partida, porque o Dunga não fez nada direito, como quase sempre ele faz. Demorou muito para mexer no time, o Brasil entrou totalmente desorganizado, aliás, quase igual todas as partidas do Brasil. Então, eu acho que o Brasil deixou a desejar mais uma vez. Como o Fred falou, eu acho que o Brasil foi conseguir um empate não por mérito do Dunga ou da seleção, mas mais porque o Paraguai deixou de jogar, parou todo mundo ali na frente e falou, vamos ver se eles conseguem. É mais demérito ficou, do Paraguai do que e ficou, mérito, né, e ficou esperando, Brasil. Porque pra mim, se o Paraguai continuar jogando como tava até o 2-0, teria Faz feito três. Mais... 3, 4... E não teria tomado, porque tava muito bem na marcação também, aí botou todo mundo lá pra trás, perdeu a marcação no meio campo e deixou o Brasil chegar, que aí no final conseguiu os dois gols que salvaram o cargo do Dunga pra mim. Então, se o Santa Fé tivesse inspirado, né? Então, infelizmente o Daniel Alves conseguiu o gol no final. Santa Cruz. Rock Santa Cruz. Porque esse golzinho do Daniel Alves, infelizmente, eu acho que garante o Dunga, pelo menos até depois das Olimpíadas, né? Eu acho que se o Brasil tivesse perdido, podia... Nossa, mas nas Olimpíadas tinha a mínima é outro... possibilidade, mas agora eu acho que o Dunga, infelizmente, Copa tá garantido. Copa América também. É verdade. Eu acho que a gente tava falando de o Vitor até falou de... do Fernandinho, né, que Fernandinho. Comentou. Eu acho que vou dar como um torcedor onde o Fernandinho joga. Uhum. Eu acho que o Fernandinho ele pode ser fundamental pro esquema tático. Não acho que seja ele o crucificado, né? Mas a gente fala tanto do esquema tático e do Dunga, que são coisas totalmente opostas, né, que não tem um esquema tático. Mas a gente joga, por exemplo, o Marcelo Oliveira, ele jogava no 4-2-3-1. Você põe um 4-2-3-1 com um meia ali, como o Lucas Lima, ou o próprio Renato Augusto, ou o Felipe Coutinho, funcionaria tranquilamente a seleção brasileira. Sim, mas se for pra colocar o Fernandinho, tem que tirar o Luiz Gustavo. Então, sim, desculpa. Então, eu concordo prefiro o Fernandinho do que o Luiz Gustavo. Eu não consigo ver um futebol de seleção no Luiz Gustavo. Não é possível eu acho que assim, o Luiz Gustavo, ele é bom jogador, mas desde que ele saiu do Bayern, ele caiu. Caiu muito. Caiu muito. Agora ele é estrela no Wolfsburg, né? Então, mas eu acho que é aquela questão. Eu concordo com o Pião, tem que usar um meia, usar o Renato Augusto como volante, nem que seja um volante mais ofensivo, e deixar o Fernandinho, porque eu acho que tá numa liga muito mais competitiva, não que a Bundesliga não seja, pelo amor de Deus, mas num time mais competitivo que o Luiz Gustavo, que também tem seus problemas lá no... Na Alemanha. Então já vamos adiantar pro nosso querido ouvinte. daqui 6 meses, Equador e Brasil lá na casa do Equador. Deus. Pião, quanto vai ser esse jogo? Ah, faz muito tempo ainda pra falar, mas o Equador começou bem as eliminatórias. É, divide a liderança com o Uruguai, com 13 pontos, se eu não me engano. Então é parada duríssima pro Brasil, que se continuar do jeito que tá até lá, não sei se ganha não. Vou chutar, se o jogo fosse hoje, 3-1 Equador. Vai ser na casa do Equador? É. Se o jogo fosse hoje, 5-0 Equador. Se o jogo fosse hoje... Deixa eu me inspirar em André Mandiná. Eu acho que seria uns 4-0 pro Equador. Olha lá, tá falando. Eu acho que vai ser 1-1. Bom, se o jogo fosse hoje, o Brasil ganharia. E daqui 6 meses o Brasil ganharia também. Porque o Equador é muito fraco. Desculpe, mesmo com essa campanha, foi atropelado pela Colômbia. Certo, Flavião? 3-1, né? Certíssimo. Qual que é o palpite do Flávio? 2-0 pro Equador. Todo mundo quer que o Dunga caia. Todo mundo quer que o Dunga caia. Eu acho que cai com a Olimpíadas e com a Copa América. E só pra lembrar nosso querido ouvinte dos resultados das eliminatórias, a Colômbia venceu por 3-1 o Equador jogando na Colômbia. Mais uma vez, James brilhando. Uruguai ganhou do Peru em casa por 1-0. A Argentina bateu a Bolívia em casa também por 2-0. O Chile foi à Venezuela e meteu uma sapecada 4-1 na Venezuela. E Paraguai 2, Brasil 2. Fala, Fred, seu breve comentário. Não, é que eu queria fazer um comentário que o que mais irrita, além da atuação da seleção, são as entrevistas depois do jogo, né? Porque parece que ninguém tá... É, parece que é tudo normal o Brasil tomar baile do Paraguai. Falando em entrevista, só pra terminar, o Daniel Alves falou que a gente tem que ter paciência e querendo ou não se juntar ao Dunga pra poder... Querendo ou... Não, ou seja, nem os jogadores aguentam Dunga. E eles ainda insistem com o suposto treinador. Mas é isso, então, meu querido ouvinte. Vai, Brasil! Está terminando mais um Arquibancada Mac, Pião. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Agradecemos aí pela companhia. Até a próxima. Ótima companhia. Fala, Vitão. Eu queria agradecer aos amigos de bancada que sempre têm as melhores opiniões do Mackenzie sobre esporte. E é isso aí, valeu ouvinte, tchau tchau! Fala, Zé. Boa noite ouvinte, boa noite bancada, boa noite Pedro, boa noite Flavião. É, boa noite Flavião também. É, boa noite. E Dunga fora, por favor. Fala, Fredão. Valeu, Pedro. Valeu, Flavião, aos amigos da bancada, boa noite aos ouvintes e, pelo amor de Deus, fora Dunga. Eu queria também agradecer ao nosso Flavião, a todos aqui da bancada e ao nosso querido ouvinte. Está chegando ao fim mais um Arquibancada Mac. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui!